Felipe Sucesso é o DJ Rogerinho, e ele me deixou tarada. Muito eu vou querido. Dar de novo, só porque eu sou safada. Dei pro DJ Rogerinho, e ele me deixou tarada. Eu vou dar de novo, só porque eu sou safada. A 200 por hora, eu catucando sua xoxota, e você gritando piranha, e você gritando piranha. Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para. Esse é o Felipe Sucesso, caralho, a cara do Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para. Nossa, nossa, nossa. Quanto mais ela fala, bota eu machuco sua xoxa. Nossa, nossa, nossa, nossa. Quanto mais ela fala, bota eu machuco sua xoxa. Ué, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, de 15, 15, 15, 15. Ué, machuca, de 14, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, de 15, 15, 15, 15. Ué, machuca, de 14. Mas Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para. Vem me comer de novo, porque eu sou safado. A 200 por hora, eu catucando sua xoxota, e você gritando piranha, e você gritando piranha. Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para. Nossa, nossa, quanto mais ela fala, bota eu machuco sua xoxa. Nossa, nossa, nossa, nossa. Quanto mais ela fala, bota eu machuco sua xoxa. Ué, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, de 15, 15, 15, 15. Ué, machuca, de 14, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, de 15, 15, 15, 15. Ué, machuca, de 14. Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para. Vem me comer de novo, porque eu sou safado. O DJ Rogerinho, o DJ Rogerinho, mete, abandona, mete, abandona, mete, abandona.